Amém. Bom, pessoal, abra a Bíblia aí comigo em Romanos, por favor. Romanos 1. Quem é que já leu Romanos? Todo. Alícia, quantos capítulos tem Romanos? Eu não sei. 16. 16. Muito bem. Desculpa, levanta a mão de novo. Quantos aqui já leram Romanos? Do capítulo 1 ao 16. Tá, que bom. Quem não lembra, não tem certeza, mas levantou a mão porque acha que sim. Não vai levantar agora. Enfim, vamos lá, Romanos 1. Hoje meu objetivo aqui é a gente alcance três coisas, tá? Primeiro é a gente conhecer um pouco mais sobre a carta, um pouco mais sobre o contexto de Romanos, sobre a própria carta. O segundo objetivo é que a gente possa conhecer, por meio da carta, um pouquinho mais sobre Deus. E o terceiro objetivo é que a gente possa aplicar, tirar aplicações para a nossa vida, certo? E a gente vai ver o capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Eu sei que são muitos versículos, mas a gente vai tentar ver de forma bem rápida e resumida. E sempre com olhar para o Evangelho, tá? Então, esse vai ser o nosso foco. As aplicações que a gente vai fazer no final vão ser voltadas ao Evangelho também. Beleza? Então tá. Quem escreveu Romanos? O chute é fácil. Hã? Paulo, muito bem. Paulo escreveu, acho que 13 cartas. Então, chutar Paulo é óbvio, né? Tá, mas vamos lá. Qual foi a data que Romanos foi escrito? Vai ser difícil. Vamos começar pelo fácil, né? Antes ou depois de Cristo? Obrigado, Estezinha, ajudando. Tá, 57 depois de Cristo. E qual que é o tema central? Aliás, quais são os destinatários da carta? Os romanos, muito bem. Tá, a igreja de Roma, a gente não sabe exatamente por quem que são formados, mas a gente sabe que dentro da igreja de Roma tinha tanto gentios quanto judeus. Existiam judeus que foram para Roma no período, né, no primeiro século. A gente não sabe que outras culturas que estavam ali na igreja, porque Roma, se você já estudou o Império Romano, era o centro do Império Romano, no caso. E ali tinha uma mistura de todas as... Foi boa. E ali tinha uma mistura de todas as culturas, uma mistura de diversas religiões, de diversas filosofias, diversas ideias. Mas, basicamente, então, a gente pode resumir a dois grupos que estavam na Igreja de Roma, a quem Paulo escreve. O primeiro grupo eram os gentios e o segundo grupo eram os judeus. Tá? Provavelmente, a igreja lá em Roma, ela foi fundada por alguns romanos que estavam em Pentecostes. Lá em Atos 2, a gente vê que algumas pessoas de Roma estavam lá em Pentecostes. E a gente sabe que não foram nenhum dos apóstolos que fundou a igreja em Roma. Mas, então a gente supõe que sejam essas pessoas que receberam o evangelho lá na pregação de Pedro, em Atos 2, Pentecostes não é um livro da Bíblia, Atos 2, e foram para Roma, tá? O quarto ponto que eu queria ver com vocês, se alguém sabe, qual que é o tema do livro de Romanos? Todo mundo já falou que leu ele inteiro. Então, qual que é o tema principal do livro de Romanos? Alguém quer chutar? Bia, você está com cara de quem quer chutar? Não. Tema principal de Romanos? A igreja. Jesus. Tá bom, muito bem. Enfim, o tema principal... Quem quer chutar? Carol? Oi? Justificação. Muito bem, isso aí, Carol. É a justificação pela fé. Tem só um pontinho a mais, que é pela fé. Que é um ponto importante, mas parabéns, Carol. Esse é o tema da carta. A gente vai ver, na verdade, que Paulo ele faz todo um trabalho por toda a carta. Se a gente for estudar mais a fundo todos os capítulos, a gente vê toda a linha de raciocínio da carta. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e acha que, na verdade, os autores escreveram só os versículos, né? Estavam vendo, isso aqui deve ser legal escrever. Aí escrevia e adicionava na Bíblia. Aí alguém, outro dia, estava lavando a louça, olha, isso aqui é interessante escrever, e escrevia na Bíblia. E aí a gente foi formando esse compilado de de versículos e aí surgiu a Bíblia. Mas não. Os autores, quando eles escreveram os livros, eles foram inspirados por Deus, eles não perderam sua personalidade. Então a gente pode ver ainda nas cartas, estilo literário, normalmente o jeito de escrever, que é parecido de alguns autores. Mas as cartas, os livros, eles são pensados e tem uma sequência lógica, não são um monte de versículo jogado. Tá? E, basicamente, em toda a sua construção do raciocínio, Paulo foca na justificação pela fé, e por isse que o livro de Romanos tem esse tema. Tá? Tanto que o versículo-chave do livro de Romanos, a gente pode colocar Romanos 5.1, todo mundo abre aí, Romanos 5.1, outra pessoa vai ler para a gente. Não tem Bíblia? Não tem Bíblia. Nossa, que novidade, eu com o microfone. Nem se pegar outra pessoa. Tá. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá, muitas pessoas apontam esse como o trecho-chave de Romanos, mas eu também gosto de pensar, e outras pessoas também, né, claro, não sou só eu, mas no versículo 17, fala assim, pois nele, Cristo, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E viver aqui não está dizendo a vida física, né? Está falando da vida espiritual, certo? Então, esse é basicamente um panorama do livro de Romanos. E ele foi escrito por Paulo enquanto ele estava na sua terceira viagem missionária. Ele foi escrito... Onde Paulo escreveu o livro? No papiro. Não, mas estou falando da cidade. Onde Paulo escreveu? Alguém tem um chute? Não foi na prisão. Cidade. Prisão não é cidade. Não, Espanha não. A gente vai ver a Espanha daqui a pouquinho. Oh, gente, quem tem Bíblia de estudo aí? Do lado deve ter, não? Enfim, foi escrita provavelmente quando ele estava em Corinto. Como é que o pessoal sabe disso? Porque, pelo contexto das pessoas que estavam com ele quando eles estavam falando. E, se não me engano, no final da carta ele dá a entender isso, que ele estava em Corinto quando ele escreveu a carta. Tá? E onde que entra a Espanha, que o nosso amigo falou? Bom, como a gente viu, Paulo não fundou a igreja de Roma. Ele era um apóstolo e ele não fundou a igreja de Roma. E ele, na verdade, nunca tinha ido à igreja de Roma. E, contudo, ele queria chegar à Espanha. Ele estava fazendo o planejamento das suas viagens. Quantas viagens Paulo fez? Quantas viagens missionárias? Hã? Não, não foram 3 viagens. Foram 3 viagens. O quê? Foi? Gente, é Bíblia, tá? Uai, 3 viagens missionárias. Atos. Tá, enfim. 13, você falou 13. Tá bom, não. Muito bem, foram 3 viagens missionárias e Paulo escreveu na sua terceira viagem missionária essa carta. E ele tinha um objetivo por quê? Ele queria usar a igreja de Roma como base para ele chegar à Espanha. Por isso que ele cita mais à frente, ele cita inclusive... Eu não lembro o versículo, mas ele cita aqui que é a vontade dele, se não me engano é no último capítulo. No capítulo 16, ele cita a vontade dele de ir à Espanha e ele queria a ajuda da igreja de Roma, porque, quem não sabe, a Itália está perto da Espanha, mais ou menos. Está tudo na Europa, tudo... Muito bem, tá. Como ele queria ajuda, mas as pessoas não conheciam, a gente tem que entender que Paulo estava também fazendo com essa carta uma apresentação. Não só dele mesmo, mas sobre aquilo que ele pregava. E a gente precisa saber disso, porque a gente entende muito melhor esse primeiro capítulo. O primeiro capítulo é a introdução. E, normalmente, Quando, nas cartas da Bíblia, normalmente o primeiro capítulo, ele tem uma saudação, e ele também apresenta, de alguma forma, um resumo daquilo que o autor vai falar no restante da Bíblia toda, no restante da carta toda, certo? E a gente vai ver isso, como que isso acontece aqui no capítulo 1, tá? Então vamos lá, versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. Beleza. Às vezes, quando a gente está no nosso devocional, ou a gente está lendo a Bíblia, simplesmente, a gente para para pensar nesse versículo, e a gente pensa, o que eu vou tirar desse versículo? Não é? Tipo, mano, Paulo, servo de Cristo, ok. Chamado a ser apóstolo, ok. Separado para o evangelho de Deus, ok. Beleza, vou seguir. Só que a gente, tendo esse entendimento que Paulo estava se apresentando, a gente vê que Paulo, ele primeiro se coloca debaixo da autoridade de Cristo, então ele é servo de Cristo. Não só isso, ele está defendendo o seu apostolado. Apóstolo eram aquelas pessoas que, no sentido bíblico, são aquelas pessoas que viram Jesus e que direcionaram a igreja do primeiro século, a igreja primitiva que a gente chama na doutrina. Então, eles estavam ensinando o básico e são 13, né? Os 12 discípulos mais Paulo. São essas 13 pessoas que eram consideradas apóstolos. Mas o que aconteceu? Depois do passar dos anos, hoje, por exemplo, a gente tem a ideia de apóstolo como aquele que traz a partir da Bíblia, a verdade bíblica, novamente, a doutrina. Então, a gente poderia ter, não na essência da palavra, mas na função daquela pessoa, a gente pode ter apóstolos hoje em dia. Uma pessoa que lê a Bíblia, interpreta a Bíblia e traz uma doutrina que esclarece, certo? Beleza? Então tá. Mas Paulo está falando aqui que ele não se auto-intitulou apóstolo. Ele foi chamado para ser apóstolo. Então ele está falando que ele está primeiro debaixo de Cristo, ele foi chamado para ser apóstolo e ele está falando qual que é a mensagem que ele traz. Separado para o evangelho de Deus. Ah, então acabou aqui, esse versículo acabou aqui. Não, ele com certeza tem uma ligação com o seguinte. E, na verdade, ele tem uma ligação com os próximos 5 versículos, do 2 ao 6. Ele fala, olha, eu fui separado para o evangelho de Cristo, e agora ele vai explicar um pouco do que é esse evangelho. Certo? Versículo 2. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi. Tá, vamos parar aqui. De novo, beleza. Estou fazendo meu devocional, eu li. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Mas a gente pode ver, e isso é claro, ele está falando do Evangelho apresentado no Velho Testamento. E isso é claro, a forma como Jesus é apresentado no Velho Testamento. Quem pode falar alguma imagem de Jesus no Velho Testamento? Como que Jesus foi anunciado no Velho Testamento? Alguém tem alguma ideia? Tem várias. Tem diferentes respostas, tá? Certas. Eu sei que tem um salmo de Davi que ele vai falando, tipo, do sofrimento dele é comparado com a morte de Jesus na cruz. Tá, muito bem, tá certo. Tem um salmo de Davi, eu também não lembro qual que é exatamente, mas ele realmente fala, ele tá falando do sofrimento, mas chega um ponto que a gente entende que ele está usando uma linguagem poética de forma a ser uma profecia para o sofrimento de Cristo. Ele começa falando das pessoas que perseguiam a ele, como em muitos outros salmos que ele escreve, mas ele passa a descrever de uma maneira tal que a gente entende que é Cristo. O que mais? O profeta Isaías fala, às vezes, tipo, que Jesus ia vir, que ele ia morrer, eu não sei onde, mas ele fala. Muito bem. Tá certinho, Esther. O profeta Isaías, lá em Isaías 53, está falando, sabe aquela passagem, ele levou sobre si as nossas dores, ele foi moído pelas nossas transgressões, isso é Isaías 53, tá? Nele não havia, tem uma música assim, né? Quer ver, ó? Quem quer? Vamos abrir a Isaías 53 rapidinho. Isaías 53. A partir do versículo 2. Ele foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Ai, fechei. Peraí. Eu fui virar a página, voltei para Romanos. Peraí. Beleza. Não tinha parecer nem formosura. E olhando para nós, para ele, nenhuma beleza víamos, para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fazíamos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E aí o profeta continua. Que mais? Mais uma referência a Cristo, a Jesus, no Antigo Testamento. Quem lembra de Adão e Eva? Depois que Deus chega, junta a galera para dar aquela bronca da bagunça. Tem que galera? Tinha o Adão, Eva e a serpente. Certo? A galera da bagunça. Turma do fundão. E ele chega para falar com esses três e ele fala para a serpente que um dia viria um descendente de quem? De Eva. Viria um descendente de Eva que pisaria a cabeça da serpente. Certo? Beleza? Muito bem. Outra citação. Está lá em Abraão. Abraão... como é que é? Sai da tua terra, da tua parentela. Ninguém sabe. Enfim, está lá em Gênesis 12. E no final ele fala, em ti serão benditas todas as nações da terra. E essa é uma referência ao que viria do povo de Israel. Abraão deu origem ao povo de Israel. Era o pai da nação. Então, por isso que o judeu é considerado filho de Abraão. E foi do povo hebreu que veio Jesus. Então, dessa forma, aponta para Cristo, certo? Então, em Cristo, todas as nações da terra são benditas. Beleza? Enfim, o que eu quero dizer com isso? Esse versículo 2 está falando que, galera, lembrando que os judeus estavam na igreja também, lá de Roma. Então, ele está falando para pessoas que entendiam. Ele falou, galera, Jesus já havia sido anunciado. O evangelho já tinha sido anunciado anteriormente. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e foi declarado filho de Deus, com poder segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, Cristo Jesus. Aqui tem outra verdade muito importante para a gente. Primeiro é filho de quem? Da descendência de quem? Vocês estão com a Bíblia aberta? Romanos 1. Descendência de... Davi. Segundo a, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Tá. Nesses dois versículos, Paulo separa esse trecho para falar primeiro da humanidade de Cristo. Cristo veio como homem. Cristo é homem, mas também ele fala, portanto ele é descendente de Davi, segundo a carne, mas também ele é filho de Deus. Então está falando da divindade de Cristo, então está falando desses dois lados, da humanidade de Cristo e da divindade de Cristo, certo? Seguindo ele fala, nosso Senhor, tá, pelo qual recebemos graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre os gentios. Então, no versículo 6, ou no 5 e 6, ele está falando, continua falando sobre o evangelho que ele prega. Ele está falando que nós somos alcançados pela graça, certo? Pelo qual recebemos a graça, e no versículo 6, entre os quais sois também vós chamados. Então, todos nós somos chamados para a graça, e a graça de Deus é o sacrifício de Deus. Então, ele termina no versículo 6, um resumo do que ele faz, do evangelho, da mensagem que ele está pregando. Então, voltando, ele fala que ele é servo de Cristo, ele fala que ele, o apostolado dele não foi ele que se intitulou, mas ele foi chamado ao apostolado, e que ele tem uma mensagem, e essa mensagem condiz com o que havia sido dito antes, pelos profetas e nas escrituras, e essa mensagem diz respeito à graça que nos alcançou, por meio de Jesus, que era tanto homem como Deus. Certo? Ficou claro até aqui? Ficou confuso? Alguém? Não? Não entendeu? Tá de boa? Então tá. Seguindo aí, a gente tem o versículo 8. Nessa parte a gente vai passar um pouquinho mais rápido. Tá? A gente já viu algumas coisas, algumas verdades sobre Deus. A gente já viu o contexto da carta de Romanos. E eu vou ler um pouquinho mais rápido essa parte para a gente chegar na parte da aplicação sobre o Evangelho. Tá? Primeiramente, dou graças ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Olha só que interessante, que Paulo, ele agradece a Deus pela fé dos romanos. Não é normal alguém agradecer por algo que não é responsabilidade sua. Por exemplo, sei lá, você não lavou a louça, sua mãe vai te agradecer? Você lavou sua louça, sua mãe vai te agradecer? Não, porque é sua obrigação, tá? Mas o que eu quero dizer é que, quando Paulo agradece a Deus, é porque ele reconhece que até a fé e o testemunho daqueles irmãos não são um produto humano, é um produto de Deus. Deus é o autor e consumador da fé, não é? E Paulo reconhece isso, ele agradece. Paulo não está debochando. Já viu? Obrigado por nada? Já viu essa frase? Já deboche? Conhece? Paulo não está fazendo isso. Paulo não está debochando, falando assim, ó, agradecendo algo que Deus não fez. Não. Paulo está agradecendo porque é uma obra de Deus. A fé naqueles irmãos é uma obra de Deus. Ele segue, no versículo 9. Deus a quem sirvo, é meu espírito no evangelho do seu filho, é minha testemunha, que incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boas ocasiões para ir ter convosco. Tá, duas coisas que eu queria falar desses dois versículos, 9 e 10. A primeira é destacar que Paulo ora por aquelas pessoas. Ele não conhece aquelas pessoas, mas ele ouve o testemunho e a atitude dele frente a esse conhecimento é orar. Então, ele sabe alguém de alguma pessoa e ele ora. Tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu queria destacar é que Paulo fala, no final do 10, ele pede a Deus que se ofereça boa ocasião de ter convosco. Sabe quando que Paulo foi para Roma? Ele teve 3 viagens missionárias. Ele foi a primeira, voltou. Ele foi a segunda, voltou. Ele foi a terceira, voltou. Quando ele voltou, ele foi preso. E aí ele foi para Roma. Então, ele foi para Roma preso. Hã? Como que ele foi para Roma preso? É porque é o seguinte, ele foi para uma cidade, se não me engano, ele estava em Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, os judeus tiveram um complozinho. Ele estava em Jerusalém. Os judeus tiveram um complozinho. E aí, começaram a subir. Ele foi preso, aí ele foi julgado por um. Aí foi julgado por um maior. E o cara foi parar em Roma para falar com César. Tá? Ele apela para César, a gente pode ver isso lá no final de Atos. E é nessa viagem dele para Roma, preso, o que acontece? Naufrágio, ele é picado por uma cobra. Quem? Você não conhece? Gente, é Paulo, gente. Oi? Muito bem. Tá, a gente tem que estudar mais sobre Paulo. Enfim, ele foi preso para Roma. Então, muitas vezes, a situação que Deus quer te colocar não é de acordo com os parâmetros que a gente tem hoje de conforto, não é os parâmetros hoje que a gente tem de algo bom. Mas Paulo, mesmo preso, a Bíblia narra que a todo momento ele teve a oportunidade de pregar, até mesmo para os guardas que estavam prendendo ele. Ele conta da guarda pretoriana, que era a galera que era a guarda, tipo, top, top, top, geral. Assim, que cuidava dele, cuidava assim, né? Prendia ele na casa, ele estava numa prisão domiciliar em Roma. Então ele teve a oportunidade, e hora nenhuma ele viu isso como algo ruim. Desde o começo ele se submeteu à vontade de Deus, falando aqui, ó, pedindo sempre em minhas orações que algum tempo, pela vontade de Deus, eu vá ter convosco. Paulo, desde o início, ele se submeteu à vontade de Deus. E não só isso, quando ela veio, ele entendeu. E ele recebeu aquilo da forma que ele vinha. Porque ele entendia que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. Que está lá em Romanos 12, 1. 1 e 2. Então ele fala disso mais para frente. E Paulo entendeu muito bem isso. Tá, o versículo 11, ele fala, desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Ele dá uma palhinha do que são esses dons espirituais, um pouquinho mais para frente também no versículo 12. Na verdade, a partir do versículo 6. Capítulo 12, versículo 6. O que acontece? Do capítulo 1 ao capítulo 12, a 11, Paulo está falando sobre doutrina, sobre teoria, vamos colocar assim. A teoria sobre Deus. Não teoria no sentido de pode ser ou não, mas a parte teórica das coisas de Deus. E do versículo 12, ele tem aquela chavinha de rogo-vos, portanto, pelas misericórdias de Cristo, de Deus, que vos apresenteis vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável diante de Deus. Para que possais... Ninguém? Provar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enfim, isso é o versículo 12, tem essa chavinha. E aí, da teoria, ele passa para a prática. E ele vai falar de vários dons que Deus dá a partir daí. Ele segue no versículo 12. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para conseguir ter convosco algum fruto, como também entre os demais gentios. 14. Eu sou o devedor tanto dos gregos, a gregos quanto a bárbaros, tanto de sábios como ignorantes. De sorte que está em mim, quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o evangelho, também a vós que estáis em Roma. Esses dois últimos versículos, 14 e 15, eu queria chamar a atenção. Paulo, ele entendeu a mensagem do evangelho, que ele foi alcançado pela graça. Entendendo isso, ele se sentia devedor das outras pessoas que ainda não tinham escutado isso. Porque ele recebeu de graça. E ele entendeu o que é o propósito da salvação, ele entendeu o propósito do ministério que Deus deu a ele. E ministério aqui, eu não estou falando o ministério de um pastor, de um grande líder, mas o ministério que todo cristão recebe ao receber a salvação, que é de evangelizar. E ele entende isso, e ele se considera devedor. E é interessante ver como que, quando Paulo entende isso, esse entendimento gera uma ação. Paulo se prepara para pregar o evangelho. Ele entende que ele é devedor, portanto, quanto ao que está em mim, eu estou preparado para anunciar o evangelho. Ele finaliza o versículo 15, e o 16 vem falando, ele continua falando do evangelho. Não me vergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Primeiro do judeu, também para o grego. Lembra que a igreja era composta pelos judeus, os gregos seriam gentios. Certo? E o versículo 17, que nem a gente já leu, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Tá. Eu sei que está um pouquinho longo, a gente está um pouquinho, tipo, maçante, muita informação, mas eu acho que a gente conseguiu aprender um pouco mais da carta, a gente conseguiu aprender um pouco mais sobre Deus, porque a gente pode tirar da carta a verdade sobre Deus. E agora, nesse final, eu gostaria de fazer uma aplicação rápida com vocês. Mas com um olhar especificamente para o evangelismo. Talvez você não pegou aonde que eu estava querendo ir com tudo desde o início, mas eu vou fazer algumas perguntas, relacionar alguns versículos que a gente leu, e quero que você pare para pensar nelas. Você entendeu verdadeiramente que é um servo de Cristo e que está sujeito ao Evangelho, que nem o apóstolo Paulo no versículo 1? Você tem testificado da sua fé para todos à sua volta, como os irmãos de Roma, citados no versículo 8? Você ora pelas pessoas à sua volta? Você ora pelos seus amigos que estão perdidos ainda? Você entende que uma vez alcançado pela graça, você se torna devedor daqueles que ainda não foram alcançados? Quem fala no versículo 14? Você está preparado para compartilhar o Evangelho? Que nem fala no versículo 15. Você tem vergonha de falar de Jesus para as pessoas à sua volta? Que nem cita no versículo 16. E essa era a reflexão que eu queria que vocês fizessem hoje. A gente aprendeu um pouco da carta, aprendeu um pouco sobre Deus. E essa é a aplicação. Como você... Quais têm sido as suas atitudes? Porque agora você conhece. Você sabe do Evangelho que te alcançou. Você tem agido que nem Paulo, da mesma forma que Paulo, você tem se preparado, não só isso, você tem anunciado esse Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo nada mais é que o fato de você estava indo para o inferno, Jesus veio, Ele pagou o preço que você não ia conseguir pagar, Ele mudou o seu destino, você não está mais indo para o inferno, você vai para o céu. Isso tudo mediante a fé, por isso que o justo viverá pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, mas pela graça. Você foi alcançado por essa graça. E esse conhecimento deve te levar a pregar para as pessoas que estão à sua volta, a pregar para os seus amigos, a dar um bom testemunho não só para as pessoas que você ainda não conhece, porque isso é mais fácil, você querer dar uma boa primeira impressão, mas bom testemunho para os seus pais que estão em casa, a forma como você responde, você ajuda ou não em casa, quando você está longe deles, como é que você fala sobre eles? Você ora pelas pessoas, muitas vezes a gente sabe das coisas e o primeiro pensamento é contar para alguém. Ou então a gente ri. Ou aquilo, na verdade, não interfere em nada na nossa vida. E deveria. O conhecimento, a gente saber das coisas nos deveria levar à oração. Você tem orado pelas pessoas? E você se sente preparado para pregar o Evangelho? Esse Evangelho que um dia te alcançou? E essa é a reflexão que eu queria deixar para hoje. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu vou dar um tempinho para você tanto pensar como falar com Deus também. É preciso. Peça ajuda dEle para você melhorar, para você, se você não entendeu, para você entender o que essa mensagem, como essa mensagem aplica a você, para Ele poder também te capacitar, te ajudar a ter um bom testemunho e a pregar o Evangelho. Orem aí, eu vou orar depois. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por mais um dia. Te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui. Te agradeço, Pai, porque a gente pode abrir a sua palavra livremente, a gente pode estudar e conhecer mais o Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque mesmo a gente com tanto erro, tanto pecado, o Senhor nos amou, o Senhor veio aqui na terra, o Senhor morreu a morte que a gente merecia, e o Senhor nos salvou, Pai. Eu te agradeço por isso, te agradeço por cada vida que, que pôde estar aqui. E meu pedido, Pai, é que essa palavra não seja eu falando para eles, simplesmente coisa da minha cabeça, mas que eu tenha transmitido a tua mensagem, Deus. Que cada um entenda, Pai, biblicamente, a missão, o ministério que recebeu. Deus, o dever que tem de anunciar o Evangelho. Que o Senhor nos ajude, Pai, a buscar conhecimento, para que a gente possa estar preparado para pregar o Evangelho. Que o Senhor nos ajude também a ter coragem, a não nos envergonharmos, porque a gente sabe que até nisso a gente precisa de ajuda. Te peço que todo dia a gente entenda, Pai, que nós somos servos teus e que a gente depende do Senhor para todas as coisas. Que o Senhor trabalhe no coração daquelas pessoas que o Senhor tocou, que essa mensagem realmente não fique só na cabeça, não fique só no conhecimento, na teoria, mas que a gente possa, ainda essa semana, Deus, mudar, a gente possa tomar atitudes diferentes, e que o Senhor esteja conosco nisso tudo. Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem.